bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão.